Começa agora, na Rádio Antena Web, Imaginário 21, um espaço de opinião, pensamento e música. Imaginário 21, com Emanuel Almeirante. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão do Imaginário 21. Uma emissão especial, porque semana passada não tivemos emissão. Queria pedir desculpas por isso, mas tive um problema pessoal e foi-me impossível... Peço desculpa. Foi-me impossível gravar a emissão da semana passada. Bem, mas como tudo que é bom volta depressa, não sei se é assim que se diz, mas cá estamos nós de volta para mais um espetacular programa que vai com certeza contribuir para a tua felicidade. Se não contribuir, pensa assim, contribui para a minha. Hã? Espero que tenham tido uma semana fantástica. Espero que, se não foi uma semana fantástica, façam desta que seja. Seja esta a vossa semana fantástica. Quero-vos dizer que já estamos a começar novembro, é o primeiro fim de semana... primeiro fim de semana de novembro, e lá para o fim de novembro vai surgir um especial muito fixe. Ainda não vou revelar qual é o tema, ainda não vou revelar quem foi a convidada, mas posso-vos garantir que foi uma conversa excelente com uma pessoa que ama aquilo que faz, e isso é demasiado importante para deixarmos sem voz. Estamos a evoluir no que concerne ao espírito do programa também. Estou a ouvir várias sugestões que vocês me têm mandado, que me têm dito. Estou a gostar do feedback, mas continuem. Vão a Imaginarium 21, na página da Antena Web, portanto, antenaweb.info/Imaginarium21. Podem deixar lá o vosso like, podem deixar lá o vosso comentário, porque eu vou querer saber o que é que vocês pensam, quero sempre, para que possamos fazer evoluir este programa, que já deixou de ser só meu, que passou a ser nosso. Eu espero que, de alguma maneira, este programa, por exemplo, hoje tem um... digamos que tem um tema em especial, e que... bom, vou deixar isso para outra parte, mas que é um tema que me diz muito, também para abordarmos os temas de outra forma, se calhar menos, digamos assim, fatalista. Ou condutor à fatalidade, ou condutor só à percepção do que é que vai mal no mundo. Temos que também contribuir, e temos sobretudo que contribuir com o nosso saber, com a nossa energia, sobretudo, para tudo aquilo que nós queremos melhorar. Mesmo que seja utópico, mesmo que vos digam que são sonhadores, é isso que vocês devem ser, é para isso que nós cá estamos também, para vos fazer, para vos elevar a moral e para vos fazer sonhar, para vos fazer coisas. Portanto, façam, ajam e com força. Portanto, esta semana que passou foi menos boa, foi, toda a gente tem semanas menos boas, dias menos bons, mas agora vamos entrar noutra que vai ser excelente, com certeza. Aliás, já está a ser, e a próxima há de ser melhor, se Deus quiser, e tudo correr bem, e vai tudo correr bem com certeza, quando é feito com amor, corre sempre. Agora, vamos ficar então, depois destas balelas todas de início, vamos ficar então com três músicas muito fixes. Como sempre, não é? O que é que eu vou dizer sobre as músicas que eu escolho? É, a primeira, claro que tem algumas que até eu não conhecia, portanto, eu agora estou assim, estou a querer descobrir coisas novas para sair um pouco da minha casca. E a primeira é já James Bay, Hold Back the River. Esta não é muito desconhecida, vocês se calhar pelo nome não vão lá, mas James Bay é bastante conhecido, E eu não vou cantar aqui, não vou dizer Hold back the river, não vou fazer isso porque vocês não merecem, são boas pessoas. Portanto, não merecem a desafinação brutal que vem desta garganta. Que bom, um locutor de rádio que não sabe dizer garganta. Muito bem, grande Emanuel. Ora bem, James Bay, Hold Back the River, é do álbum Chaos and the Calm, de 2015. Teve várias indicações, entre elas os Brit Awards para melhor single britânico. Foi um single, ou foi a música, foi lançada em 2015, portanto já levam 2 aninhos. Mas é boa para começar assim um ritmo já bom, mas não ainda muito acelerado. E depois vamos passar para uma cantora que eu não, sinceramente, eu não conhecia, vocês se calhar conheciam, eu não. A cantora chama-se Dua Lipa, que é um nome esquisitoide, mas ela tem arte de ser indiana, portanto deve haver aqui alguma coisa. A música chama-se New Rules. Também é bem disposta, é divertida, é do género pop. Foi lançada este ano, 2017, e portanto não tem nada que refilar. Ou melhor, não tem nada que agradecer. Eu dou-vos esta música de borla, assim como dou o James Bay, e como vou dar a fantástica, a linda e uma cantora dos diabos, salve seja. Taylor Swift, que é a terceira música, Taylor Swift com Shake It Off. Shake It Off é uma grande música com uma energia brutal e eu parto tudo a dançar esta música. Vocês não queiram saber, ainda bem que isto não é televisão, porque senão vocês iam ficar muito envergonhados, com muita vergonha alheia daquilo que eu estou a fazer agora. Ou não? Ou daquilo que eu ia fazer se ouvisse a música. Taylor Swift com Shake It Off é, portanto, tem data de lançamento de 2014 e é a banda sonora de um filme de 1989 World Tour Live. Portanto, será um álbum ao vivo, com certeza. Teve indicações para Grammys, nomeadamente Canção do Ano. Portanto, é só para verem o que é que o menino passa aqui. Canção do Ano 2014 teve um Grammy Awards para o produtor do ano, não clássico. Portanto, excelente, excelente música, grande produção. O que é que vocês querem mais? Três músicas brutais e já rimei tudo. Portanto, vamos começar com James Bay, Hold Back the River, Dua Lipa com New Rules e Taylor Swift, Shake It Off. Até já, eu já volto. Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Hold back. water, lonely water, won't you let us find that? Let us hold each other. Lonely water, lonely water, won't you let us find that? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Too many times, too many times. My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn, no way, no way to turn. No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I never loved, but my love, he doesn't love me, so I tell myself, I tell myself, I do, I do, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him. Kick him out again. Free, don't be a stranger. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. I'm still trying. I tell myself, one, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're alone, Radio Central. Sejam muito bem-vindos a mais uma parte do Imaginário 21. Começamos com grande energia, com grande afirmação e com grandes músicas já agora. James Bay, Dua Lipa e Taylor Swift foram as três primeiras. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto daquilo que faço, gosto daquilo que escolho e espero que vocês também gostem. E já agora, deixem-me só aqui dar um shout-out para os prémios AMA 2017. Se não sabem o que é, a melhor música do ano são os prémios atribuídos pela Rádio Antena Web, a rádio a qual eu pertenço com muito orgulho. Fica em www.antenaweb.info/AMA2017. AMA é A-N-M-A. A melhor música do ano 2017. Grande sucesso ano passado, nos AMA 2016. E este ano também vai ser, sei que sim. E apareçam lá. O link também estará tanto no meu post do Facebook, para vocês poderem ir lá votar. E com certeza, se procurarem nas tags AMA 2017, AMMA 2017, vão encontrar portanto, a forma de votar nestes, ou de saber os resultados destes, destes prémios que são atribuídos pela Rádio Antena Web, e a forma de como votar neles. É importante que participem. Já somos bastantes, mas queremos ser muito mais. Portanto, partilhem também o site. Vão ao Facebook da Rádio Antena Web, que fica em Grupo de Comunicação Antena Web. Vocês vão lá e clicam no gosto e partilham e convidam os amigos a gostar. É assim que se faz e que se melhora também a rádio e o seu alcance. Acho que é uma boa hipótese também de gerar aqui alguma interação, assim como o e-mail do programa, que está sempre à disposição, imaginario21@antenaweb.info. Manda-me um e-mail, digam o que acham, digam que sim, digam que não, digam que acham bem, que acham mal, para podermos todos, enfim, melhorar com isso. E se não for, pelo menos para dar uma forcinha aqui ao Emanuel. Já estou a falar na terceira pessoa, mas não faz mal. Portanto, passem lá, deixem o vosso voto no AMA, nos AMA 2017. Passem no e-mail, deixem o vosso e-mail. Vamos inaugurar também algumas coisas este mês. Ainda não posso dizer, porque ainda não está tudo certinho, mas este mês vem novidades, mais novidades no Imaginário 21. Estou sempre à procura de inovar, e isso é que é, portanto, é por isso que eu estou aqui, e para vos dar o máximo de conteúdos que tenho. Já vos disse, mais para o fim do mês vai haver um especial com um tema bastante especial, e com uma pessoa muito fixe. Vocês vão gostar de ouvir, com certeza. E até para as pessoas que possam eventualmente não estar interessadas naquele assunto, eu convido-vos a ouvir, nem que seja só pela conversa. Foi muito fixe. Foi gravado há pouco tempo e vai ser lançado no último, penso que é o último, sim, o último fim de semana do mês vai ser lançado. E eu espero que vocês gostem. Agora, vamos, sem mais demoras, para mais três músicas fantásticas. Claro, se fui eu que escolhi, o que é que vocês estavam à espera? Espetacular, música espetacular, sempre aqui no Imaginário 21. E começa já com uma que não dá hipótese a ninguém dizer: ah, mas esta, Emanuel, esta não é muito boa. Não. Esta é ótima. Daft Punk, Lose Yourself to Dance. Não sei o que é que vocês queriam mais, mas para dançar esta é, homem, esta é ótimo, ótimo, ótimo. Portanto, artista Daft Punk, o álbum Random Access Memories é de 2013 e teve indicações para Much Music Video Awards, melhor vídeo internacional de uma banda, e é Electronic Dance. Portanto, é para dançar, teve indicações para melhor vídeo internacional, é dos Daft Punk. É aquele som característico que vocês todos conhecem. Quem conhece Daft Punk, logo pelos primeiros acordes, vai ficar tanto identificado com a música. E a seguir temos outra grande música, como não podia deixar de ser. E chama-se, a banda é Disclosure, assim é que é. A música chama-se Latch. E é featuring o nosso amigo, grande, grande cantor, Sam Smith. Portanto, Disclosure, Latch, featuring Sam Smith. Portanto, este álbum chama-se Settle. Tem data de lançamento de 2013. E, portanto, a data concreta foi 8 de outubro de 2012, o ano de lançamento considerado o ano a seguir 2013. Portanto, lançou a música primeiro, depois um álbum. A música é 8 de Outubro, o álbum em 2013. E Disclosure, este featuring com o Sam Smith, está muito bom, está excelente mesmo. Devem ouvir e inspirarem-se e fazerem como muita gente já me tem dito que o programa é bom para criar. Vamos ter aqui a primeira pessoa que disse isso. Vamos ter aqui num destes meses, quando for possível gravar com ele, o meu amigo Nuno Salta, para quem eu mando um grande abraço. Vamos ter-te aqui, rapaz, vamos ter-te aqui. Ainda não é este mês, pode ser que seja para o próximo, que seja uma grande prenda de Natal, não sabemos. Mas vamos saber. Vamos na segunda música, Disclosure, Latch, featuring Sam Smith. E a terceira música é também ela espetacular, e de um artista, de uns artistas que eu não conhecia. E a banda chama-se 3 Days Grace. Never Too Late. É muito poderosa esta música. É do género rock. Foi lançada em 2006. E é do álbum 1X. Dos 3 Days Grace. Façam o favor de escutar esta música com atenção. Portanto, teve indicações para Much Music Video Award. Clipe do ano. E o Much Loud, melhor vídeo rock. Portanto, eu não sei, quer dizer, o que é que vocês querem mais? Melhor vídeo rock, melhor clipe do ano. Uma música já de 2006, já tem uns aninhos. 3 Days Grace e do álbum 1X. Esta música chama-se Never Too Late. Portanto, vamos ter neste segmento três grandes bandas, uma mais conhecida, outra com um featuring bem lixado, como se diz, no meu grupo de amigos, e outra assim mais conhecida, pelo menos para mim, portanto, Daft Punk, Lose Yourself to Dance, Lose Yourself to Dance, Disclosure, Latch, featuring Sam Smith, e 3 Days Grace, com Never Too Late. E como nunca é tarde, vamos já começar a ouvir estas músicas. E eu volto já a seguir. Para o tema do programa, fiquem bem, eu volto já a seguir. Take alone, everything that I own, don't belong. Olá, sejam bem-vindos a mais uma parte do Imaginário 21, o programa que todas as semanas trata um tema diferente e neste momento, nesta semana, vamos tratar um problema engraçado é uma coisa que eu gosto muito de, já li um bocadinho sobre o assunto, uma coisa que eu gosto de explorar e que é o momento da singularidade tecnológica. Ora, o que é a singularidade tecnológica, basicamente? Estas duas palavras definem o conceito de que vai haver um ponto na evolução tecnológica em que as máquinas serão mais inteligentes que o humano mais inteligente, digamos assim. Pondo as coisas em perspectiva, portanto, o conhecimento acumulado das máquinas será maior que o conhecimento acumulado da humanidade. Portanto, porque a evolução não deixa que isto parte, portanto, não é uma questão de se vai acontecer, é uma questão de mais de quando é que vai acontecer, e diz-se que será, depois agora dependendo dos fatores, mas em 2050, é assim um ano em que prevêem que isso vai acontecer, talvez aconteça mais cedo, é o mais provável. Portanto, este fenómeno dá-se porque as máquinas vão estar equipadas, e já há muitas que estão. Até houve conversas sobre isso na Web Summit aqui em Lisboa, portanto, que é um congresso de tecnologia, e é onde se fazem, portanto, onde várias startups, várias empresas que estão a começar, outras que não estão a começar, mas que já estão bem implantadas no mercado, todas vêm, são cerca de 60 mil pessoas, e que todas vêm para fazer negócio. E muitos dos negócios, ou seja, também pelo que sei, muitos dos negócios envolvem a volta da inteligência artificial. E, portanto, esta é a grande novidade, sem ser novidade, já ouvimos falar neste termo há algum tempo, mas a grande novidade é a inteligência artificial e como equipar os nossos telemóveis, os nossos... Até se fala numa coisa que é a inteligência artificial das coisas, portanto, os telemóveis, as televisões, também, extrapolando, poderá ser, sei lá, o frigorífico, o micro-ondas, quer dizer, tudo que tem a tecnologia é capaz de levar uma volta nestas próximas duas décadas que vêm. Portanto, dizem que a singularidade será por volta do ano 2050, é uma previsão. Eu até acho que, se calhar, até é mais cedo, dependendo também das guerras, se houver guerras, se não houver guerras. A situação política também é uma coisa que influencia, e muito, a situação política e geoestratégica é uma coisa que influencia bastante estas coisas da evolução, né? Estas matérias, digamos assim. E, portanto, a singularidade é, de facto, o momento em que este conhecimento acumulado já não é mais passível de ser totalmente compreendido pelos humanos, mas sim pelas máquinas. Portanto, a ideia de uma singularidade tecnológica vai colocar-nos também perante a questão de sabermos qual é o lugar do ser humano no mundo onde coexiste uma forma de superinteligência. Portanto, isto... Eu acho que temos que ter uma reflexão, não só no âmbito da tecnologia, mas também no âmbito filosófico, qual é a nossa missão aqui na Terra, E, quer dizer, vai levar bastantes pessoas a levantar diversos problemas de ordem prática, portanto, quer dizer, de ordem prática, de ordem filosófica, de ordem ética, de ordem moral, portanto, há vários domínios, não é? Também avaliando desde logo todos os riscos que compõem esta evolução, uma evolução que é imparável, digamos assim. É uma coisa que não é uma questão de quando vai acontecer, é uma questão de se, não uma questão de se vai acontecer, assim que é uma questão de quando irá acontecer. Portanto, há essas previsões, mas quer dizer, são tão boas como outras quaisquer, portanto, ou quaisquer, assim é que é. O tópico da aceleração tecnológica, está presente em vários livros de ficção científica, em várias revistas científicas, e esta grande inovação tecnológica terá sobretudo o efeito de resolver todos os pequenos problemas do modo geral para a humanidade, não é? Eu acho que isto resume-se tudo. Eu estive aqui a ler num trabalho que vi na internet, que depois já vou citar o nome no fim. Resume-se tudo nesta lei, que é uma lei que se chama a Lei de Moore. A Lei de Moore, segundo a qual a complexidade de um circuito integrado duplica a cada 18 meses, fazendo o preço descer. Parece apontar para um aumento sustentável do poder de computação, que diversos fatores podem ainda apoiar, para além dos limites atualmente descritos para uma construção de elementos eletrónicos. Portanto, eu acho que tudo isto vai nos levar para uma série de caminhos. Desde logo, eu acho que todos estes temas, portanto, os temas que mexem com a evolução humana, que mexem com a evolução científica, portanto, eu digo a evolução pessoal, a evolução científica, são temas bastante sensíveis e bastante interligados, não é? Portanto, como eu dizia, estas previsões de crescimento são baseadas em modelos atuais e, portanto, nada nos diz que daqui a 2, 3, 4 anos não há um salto tecnológico que ainda não se sabe agora e que é descoberto, e normalmente, se calhar, como as grandes descobertas, é descoberto por acaso e nos faz saltar, em vez de ser 2050, ser 2030, pronto. Mas o que é que acontece? Acontece que as máquinas irão, vamos falar, no futuro, irão mesmo controlar o nosso mundo. Portanto, não há como não o fazer. Portanto, agora, qual será a nossa função? O que é que nós podemos fazer para evitar isto, se não concordamos? É uma questão complicada e que não pretendo responder aqui em meia hora o que é que se deve ou não fazer. Evitar só que haja só com este programa queria evitar que haja um desconhecimento sobre este facto, que é um facto que vai alterar bastante as nossas vidas. Portanto, imaginem, todas as coisas da vossa casa trabalham sob uma inteligência e, portanto, isto tudo há uma corrente que defende que as várias inteligências que vão existir, portanto, nos diversos aparelhos, devem estar todas ligadas. Eu não sei se isso é bom, não sei se isso é mau, porque o que me parece é que, estando ligadas, são mais fáceis também de atacar. portanto, todo o conjunto das inteligências, tanto sob um domínio, perdão, é uma coisa que é mais fácil de fazer, portanto, um ataque, de planear qualquer coisa. Puxando um bocadinho o carrete atrás, eu acho que tudo, todas as evoluções, todos os momentos da humanidade, neste sentido de mudança de paradigma ou paradigmáticos, se quiserem, têm os riscos, têm riscos, e este tem bastantes, quer para a nossa vida pessoal, quer para a nossa vida profissional, porque as máquinas vão fazer o nosso trabalho, não tenho dúvida nenhuma disso. Todo e qualquer trabalho que se faça hoje é melhor feito por uma máquina do que por um humano, e isso é uma coisa que não há como fugir dela. Portanto, há duas correntes. Uma corrente que tem uma atitude mais moderada e que vê a singularidade como um dos muitos riscos previsíveis do futuro e procura soluções, esta corrente procura soluções antecipadas, portanto, antecipar os problemas que aí vêm e procurar soluções. Este movimento é um movimento que é denominado, assim é que é, isto é difícil de dizer, singularitarismo. Singularitarismo, não vou dizer outra vez para não me atrapalhar, cujos princípios são clarificados, estes princípios são clarificados um senhor chamado Yudkowsky, em The Singularian Principle, os princípios do singularitarismo. Isto é. Só o nome já é complicado. Tanto. Este lado, portanto, esta facção, não é contra a criação de inteligência, antes pelo contrário. Diz que a criação de uma inteligência que supera a humana é possível e desejável. Mais ainda, defende que o tipo de superinteligência poderia possuir qualidades morais, sendo mais constante na atitude do que o ser humano. Tudo dependeria da programação. Ora bem, esta é uma parte em que eu concordo. Quero dizer, nós podemos falar de uma inteligência artificial como uma coisa que se governa ela própria, obviamente, porque há um momento em qual esse momento é a singularidade. Há um momento em qual nós já não temos capacidade para acompanhar as decisões desta inteligência artificial, mas, sobretudo, há uma necessidade que, antes que cheguemos a esse momento, e todos os anos antes desse momento acontecer, seja feita alguma prevenção. E, portanto, este pode ser um momento bom, quero dizer. Se nós conseguirmos fazer com que esta inteligência funcione, mas funcione com como dizia atrás, os valores morais mais, tanto lá inseridos na programação da própria superinteligência. Portanto, esta superinteligência, se for criada com um objetivo positivo, poderá reforçar, e poderá levar-nos, porque é uma máquina, não depende de interesses, mas digo eu, agora falando deste lado da questão, que poderá levar os humanos a serem mais consistentes na defesa dos seus princípios e não tão voláteis e não tão. Não é? Porque nós somos. Defendemos todos, ou quase todos. Pronto, mas uma grande maioria de nós defende certos princípios, ou diz defender certos princípios, mas dado o nosso interesse. E dado que nós somos movidos por interesses, às vezes esses princípios ficam um pouco de lado, porque nós temos de fazer qualquer coisa que achamos que é positiva para nós, mas que pode não respeitar um dos nossos princípios basilares. Ora, uma máquina programada num sentido positivo não irá fazer isto. Irá ter os princípios sempre presentes e sempre constantes. Será uma equação em que o princípio é sempre, o princípio moral da atitude é sempre uma coisa constante, é sempre uma coisa que é fiável. E, portanto, nós sabemos que esta superinteligência criada assim será sempre um defensor, um baluarte da nossa noção de comunidade, para além da nossa própria noção. Portanto, isto também vai-nos, eventualmente, irá dificultar a vida a todos aqueles que, e somos todos, algum dia na vida, não é? A todos aqueles que não agem coerentemente com os princípios que defendem. Portanto, pode ser uma espécie de moralização da humanidade vinda através das máquinas, o que é um conceito engraçado de pensar, que nós vamos criar os nossos defensores morais para depois nós não fazermos asneira. Portanto, digamos assim, em termos muito simplificados. Eu acho que este movimento a que eu aprendi ao ler este trabalho tem um trabalho meritório de uma coisa que eu gosto muito de ver, que é a antecipação de problemas. Portanto, a antecipação de problemas e, sobretudo, a resolução desses problemas. Portanto, não é só achá-los, é resolvê-los perante... Dada a nossa inteligência, podemos efetivamente fazê-lo ou devemos fazê-lo de alguma maneira, não é? Pronto. Neste caso, isto pode também suportar o homem, como lá está, como eu dizia, para se desenvolver numa evolução pessoal e espiritual com a ajuda desta inteligência, deste tipo de inteligência. Eu acho que pode ser um bom substituto para o humano que nós conseguimos ser hoje. Portanto, podemos ser uns humanos melhores, a humanidade pode beneficiar, e isto vai levar a que a tecnologia se autonomize. Portanto, este crescimento leva a que a autonomia a autonomia da tecnologia seja uma realidade e ela se automatize bastante, ou seja, de uma forma progressiva, penso eu. Será sempre de uma forma progressiva, não penso que seja tão paulatinamente como isso. Portanto, acho que vai ser exponencial. Agora, o crescimento é de um... Imaginemos uma escala. O crescimento é de 1 em 1, mas depois passa de 1 para o 3, do 3 para o 10, do 10 para o 50, de 50 para o 5.000 e por aí fora. Portanto, irá ser um crescimento... Isso é um crescimento exponencial e não linear. Eu penso que não será um crescimento linear, o que é bom, porque vamos chegar ao ponto, vamos chegar cada vez a um ponto mais elevado e cada vez vamos chegar mais depressa, portanto, e se calhar ainda chegamos a tempo de resolver alguns dos problemas. Imaginem o que era, portanto, isto apoiado em filmes de ficção científica, porque essa realidade... É uma realidade da ficção científica para nós, agora. Mas imaginem, se já viram os filmes como o The Matrix, como, sei lá, deixa eu ver outro, um que é muito bom, que é o Elysium. Todas estas, portanto, todos estes pontos, Matrix de um lado menos... Portanto, aparentemente positivo, mas menos positivo. O Elysium, também com uma grande guerra na Terra, mas com grandes lições, portanto, no mundo, no Elysium, no próprio mundo que eles criaram, e grandes lições morais e grandes, sobretudo, não lições, não, também sim, também lições, mas... sobretudo grandes avanços, era o que eu queria dizer, grandes avanços e que nós podemos sonhar com aqueles avanços. Portanto, imaginem máquinas que curam todas as doenças que nós possamos ter. Chegamos a tempo, se calhar, de lá está, de salvar o nosso planeta da nossa própria ação descuidada. Portanto, eu acho que também nos poderá ajudar em termos de construção, portanto, construção não só dos edifícios, mas até das próprias pessoas, quer dizer, as pessoas que nascem aleijadas, não têm uma perna, não têm um braço, não têm uma mão, whatever, tudo isso será consertável e não será um problema daqui a pouco tempo. Pouco tempo, dado que, tendo em conta o tempo do universo, portanto, mas 2050 não está assim tão longe. Quer dizer, quando eu nasci estava muito mais longe, em 1985, estava muito mais longe do que agora, e portanto, e se é no tempo de uma vida humana, é um espaço muito curto. Portanto, isto poderá também ampliar as nossas capacidades, tanto as nossas capacidades físicas, como eu disse, como as capacidades morais e as capacidades de processamento de informação. Portanto, poderemos também estar a falar de ligações ao cérebro e de expansão da nossa capacidade de o utilizarmos, e portanto, e daí é um salto pequeno, daí deste ponto que eu estou a dizer, é um salto muito pequeno para as viagens interplanetárias, intergaláxicas, que são coisas que agora eu estou a falar, e parece que estou a falar do sei lá, do Star Wars, só para citar outro grande franchise. Portanto, estou a falar do Star Trek, estou a falar sei lá do quê, quer dizer, estou a falar de coisas que não existem neste momento, mas que, se projetarmos, e portanto, para quem está a acompanhar este áudio, e se projetarmos assim o futuro como está aqui, como nos vem sendo demonstrado e como eu tenho vindo a falar, não é um salto assim tão grande, não é uma coisa assim tão impossível. Aliás, é até uma coisa mais provável do que seria, ou plausível, do que seria aqui há uns anos, não é? Eu acho que, lá está, o risco não depende da máquina, o risco depende, e lá estou eu, vou voltar se calhar um bocadinho atrás, mas o risco depende sobretudo da ação humana. Portanto, não é a máquina, tal como não há, agora vamos ser concretos, não há nenhum humano, nenhum, e vamos dar o exemplo mais extremo que eu me consigo lembrar agora, que é o Hitler, não é? O Hitler, quando nasceu, não tinha nada de nacional-socialista, não é? Portanto, não há nenhum humano, nenhum, nem mesmo o Hitler, que tivesse nascido mal. É o que é que... Ou tivesse nascido com uma percepção errada do mundo. Quem o fez assim foi a educação dele, o meio dele. E, portanto, quem vai fazer as máquinas, boas ou más, ou menos boas ou mais boas, é a programação humana. É aquilo que os humanos vão fazer para não só programar, como antecipar os problemas e ter resoluções para eles. Obviamente que não somos capazes de antecipar tudo, é tudo uma incerteza, é bastante incerto. E eu acho que também terá que haver alguma capacidade de, se nós virmos que a evolução da máquina está a ir para um sítio errado, terá que haver alguma coisa que seja possível fazer para que, quando as opções em aberto envolvem consequências negativas demasiado fortes, a decisão terá que ser sempre a integridade da espécie. Sempre a integridade humana. Portanto, neste caso, Portanto, estamos aqui a falar num cenário hipotético. Portanto, há uma decisão para tomar e a máquina está a tomar uma, mas para a preservação da espécie a outra é melhor. Isto é uma coisa muito abstrata porque eu não consigo agora dar um exemplo concreto, mas eu acho que percebem o que eu quero dizer. Portanto, quando há uma decisão muito, muito importante em que a escolha é entre o que seria factualmente melhor e o que seria moralmente melhor, assim se calhar é mais fácil de perceber, a escolha será sempre que é moralmente melhor fazer. O que é melhor fazer para a preservação da espécie humana. Acho que por aqui não devemos ter nenhum pejo em, se calhar, atrasar um bocadinho a evolução para podermos não fazer alguma coisa de que nos possamos, enquanto humanidade, arrepender não muito tempo depois. Acho que, a princípio, parece uma coisa altamente, tanto que eu estou a dizer, uma coisa altamente normal e fácil de decidir, mas vão ocorrer bastantes situações em que isso não é tão claro e em que a linha é muito, muito fina para este tipo de decisões. Portanto, e não é assim tão fácil como distinguir preto de branco, não é? Até porque nós podemos estar de um lado da questão, pode ser uma questão planetária entre ocidentais e asiáticos, entre, sei lá, africanos e latino-americanos, quer dizer, e nós temos, e estou a classificar as pessoas em termos de latitudes, mas há diversas formas de classificação e, portanto, diversos interesses, dependendo do contexto que estamos a falar, seja pessoal, social ou mesmo um contexto, sei lá, religioso, por exemplo, que também não é despiciando. Esta, obviamente, este momento, o momento da singularidade, é uma coisa que leva também a uma reflexão ética e porque temos que, lá está, saber equilibrar os riscos que são até certo ponto calculáveis, mas depois nem por isso. Embora nunca seja, tinha também aqui apontado que nunca é uma coisa que será isenta de riscos e, portanto, a problemática, este problema, tem sempre uma escala média de risco. Portanto, não há nada que nós façamos neste contexto que seja absolutamente, inequivocamente, sem risco nenhum. Obviamente que, ao decidirmos, estamos sempre a excluir uma parte. Portanto, estas decisões são sempre exclusórias. Se nós decidimos de um lado, deixamos o outro. Portanto, não há nenhuma maneira de isto ser totalmente equilibrado, totalmente fora de um risco, mas tem que ser um risco efetivo. Outro aspecto também é que esta singularidade não é um fenómeno super tecnológico apenas ou um cenário exuberante de ficção científica. Trata-se também de um problema relacionado com a própria organização das sociedades humanas, a questão suficientemente urgente e complexa também para nos fazer equacionar mutações na estrutura de controle, se assim é, portanto, se assim acharmos que deve ser. Portanto, não é um problema meramente abstrato e é antes uma questão complexa, mas também uma questão fascinante. É verdade que é uma questão difícil, mas não obstante, é uma questão que nós todos interessados por estes temas acham com certeza fascinante, sobretudo porque envolve grandes problemas da humanidade, como um problema também filosófico e de obviamente, como eu me havia referido, das estruturas de poder que há neste pequenino planeta do sistema solar e que não são de todo de fácil resolução. Lá está, esta superinteligência pode efetivamente ajudar-nos a fazer melhores escolhas, a fazer, a ter mais argumentos e mais, como é que eu ia dizer, mais ferramentas para fazer uma escolha melhor, e isso nunca seria pior, nunca seria mau para a evolução humana. Portanto, há várias questões, vários pontos desta questão. É uma questão de todo, não é uma questão de todo tecnológica apenas, é uma questão civilizacional, assim é que é, e que questiona todos os momentos da nossa história. Portanto, na conclusão deste trabalho que eu leio aqui, nas considerações finais, tem apenas também, portanto, a possibilidade que nós temos de uma abertura ao conhecimento. E agora outro nível é o nível de conhecimento que nós vamos adquirir rapidamente com toda esta evolução, não é? Eu acho que temos, concordo com o que aqui diz, em que temos que criar uma forma de lidar com a complexidade. A computação tornou o nosso mundo infinitamente mais complexo porque acelerou o ritmo da existência. Ora bem, todas estas evoluções e toda esta evolução em modo exponencial leva a que seja cada vez mais difícil nós controlarmos, de alguma maneira, termos um controle sobre, até ao momento em que, eventualmente, deixaremos de o ter. Isto ocorre aqui, portanto, vem aqui a comparação com o Renascimento e a grande revolução que foi, não é? Acho que, e concordo com o que aqui diz, que hoje em dia a produção de saber é uma atividade comunitária, portanto toda a gente produz saber, toda a gente produz informação, toda a gente distribui informação, toda a gente comenta informação. Não vale a pena falar, ou vale a pena, mas nem vale a pena contestar isto, portanto, YouTube, internet, Facebook, redes sociais, portanto, todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Snapchat, Google, portanto, grande gigante, Google, grande gigante da informação, empresas como a Apple, a Microsoft, essas empresas todas, portanto, mudaram efetivamente o mundo e a maneira como nós vemos todo o mundo à nossa volta. Neste caso, teremos mesmo que ser, e espero que, em jeito de conclusão, dizer que teremos efetivamente que ser pessoas muito mais que... Evidentemente, pessoas muito mais esclarecidas do que eram os nossos pais, obviamente, e os nossos avós, pronto, e por aí em diante. Portanto, teremos mesmo que evoluir. Eu acho que não há outra hipótese para nós, enquanto seres humanos. E espero bem que este pequeno pedaço de conversa tenha servido também para uma reflexão sobre este tema, que é muito interessante. E eu vou disponibilizar também o trabalho que consultei para vocês poderem ler. Tirei de lá alguns excertos para me poder orientar nesta conversa que tive convosco. E agora vamos ficar com três músicas espetaculares para fechar o programa. Fugees, Killing Me Softly. Softly, assim que é. Killing Me Softly. Muito bom. Grande tema. Depois Limp Bizkit com Behind Blue Eyes. E para fechar, Alicia Keys com New York, portanto um tema de Jay-Z com a participação da Alicia Keys, Ela ganha aqui grande destaque. Este tema New York fecha o imaginário desta semana. Eu espero que a semana corra lindamente e para a semana cá nos encontraremos. Até lá, fui! She was more Thank you, Baltimore. Thank you. Onde e quando quiser. Antena Web, nós estamos aqui. There's so many moments you could share with anyone, someone, and you just feel like that moment will last forever when it's only a night, it's only a moment. Fate has its tricky ways of throwing something in front of you you've never expected. My philosophy in life is don't regret anything you do. Because in the end, it makes you who you are. Yeah! just wish there's no such thing as fighting, that the world could just be like perfect and everybody can get along. But obviously that can't happen. Can you imagine a time when the truth ran free? The birth of a song, the death of a dream. Closer to the edge. This never ending story, painful with pride and pain. We are far short of glory. Crazy these days. It's like the end of the world. If you make a promise to yourself, you have to keep it no matter what. Some people believe in God, I believe in music. You know, some people pray, I turn up the radio. Music makes the world go round, and for me, if it wasn't around right now, I wouldn't be around right now. Music is everything to me. That's all I can say.